Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Cobi, cara, tipo, acho que já entendeu legal como é que funciona. Fala um pouquinho aí do bot da Princess of the Apocalypse. O que aconteceu depois do Tiamat despertar? A história. Bom, Tiamat já foi pro saco, né? A pergunta que mais me fazem, né, que é... Cara, eu já joguei Elemental Evil, aquela de 1985, escrita pelo Gary. Apanhei do sapo. É a mesma história? Apanhei do sapo, é ótimo. É a mesma história? Não é a mesma história. Né? Embora seja uma homenagem clara a uma aventura escrita pelo criador do D&D, um dos criadores do D&D, aí, o Gygax, escrita em 1985, aí, o Temple of Elemental Evil. O Prince of Apocalypse, ele é uma nova encarnação do espírito do mal, do olho elemental, né, do Elder Elemental Eye. Primeiro que o mal elemental originalmente é de Greyhawk, né, Senos? Exatamente. É um plot complexo que se estende ao longo de anos e anos de D&D. Ele surgiu com aquela aventura lá, a vida de Homelet, né? Que é o primeiro setting que a gente tem realmente um local de campanha em que tem uma vila onde dá para interagir, se equipar, e do lado tem uma dungeon que a gente pode ir explorando e pode ir voltando ao longo de várias sessões. E aí foi depois a grande promessa de expandir esse plot, né? Porque, na verdade, a dungeon que a gente estava enfrentando era só o posto avançado de um mal muito maior. E aí tudo o legal da aventura é que a gente estava no meio de uma história gigantesca que se estendia por décadas e gerações, os personagens podiam ser até descendentes de heróis da guerra contra o templo, e depois a gente viu essa história se estendendo ao longo de outras edições, né? Ele voltou na terceira edição, voltou na quarta, e esse plot foi se estendendo, sendo desenvolvido mais. Agora a gente, como o Gustavo disse, agora a gente tem, o Bruno falou, agora a gente tem uma... mais que uma nova encarnação, uma evolução do conceito, né? Porque agora ele é um conceito core, ele se estende por todos os mundos. Nesse novo material a gente tem indicações para adaptar aí para Greyhawk, que nem de campanha. Nem existe. Para Dark Sun, para Eberron. É. Então realmente é um conceito que a gente está pegando. Né? O conceito do Elemental Evil como um cara, tipo, como cara não, como um mal que é multiplataforma, ele, na verdade, não vem dessa quinta edição invadindo o Forgotten. Menos para Linux, porque não tem independência. ele começou na quarta edição, não sei se vocês lembram, teve uma temporada de D&D Encounters. Que era o retorno. E teve até uma série multimídia, onde o mal elemental, ele tinha tipo, como se fosse meio que uma doença, uma praga que ele lançava, que foi para Dark Sun, que estavam até... relançaram. Eu tenho esse Encounters. Romances de Dark Sun, daí teve em Forgotten, então pra aquele cara que caga a regra e fala, isso é de Greyhawk, Forgotten, Elemental Evil nunca tem, tipo, Trazidum, né? É assim que se fala, Senhor? Exatamente. Trazidum. Trazidum. Ele teve esse back já na quarta edição, então também os caras, né, tipo um negócio que estão jogando aqui na história de Forgotten, já tem um precedente, né? Mas aí que tá, desde que o conceito foi evoluindo, o Trazidum ele foi se tornando cada vez mais uma coisa sinistra que tá nas profundezas de tudo. E para todos os settings, assim, digamos. Exatamente. É uma coisa que faz parte do mundo de fantasia. Eu posso dizer com tranquilidade que a principal elemento que me trouxe de vez para a quinta edição... foi a chegada desse plot no mundo, assim, né? Assim como o God of War foi o elemento decisivo para que eu comprasse um PS3 e não um Xbox, o Elemental Evil foi o que me fez decidir jogar D&D quinta edição de uma vez por todas, assim. Porque é um plot que eu gosto muito, né? Como o Senos estava falando, teve uma aventura original, foi de 85, aí em 2001 a gente teve uma aventura de terceira edição, que é Return to the Temple of Elemental Evil, que saiu já junto com um romance, com um jogo de PC feito pela Atari. Exatamente. E agora tá saindo até o jogo de mesa junto também, né? Agora eu ia falar essa semana foi lançado. Mas ele já foi parar até no MMO, não tá? Já não tava liberado pro... Então, Antes de falar dessa plataforma multimídia, qual é o plot, então, Cobb, dessa evolução? Então, a ideia... Isso que o Daniel Senós acabou de dizer, eu seria incapaz de resumir o Elemental Evil a uma estrutura tão ampla... Tão elemental. Tão ampla que pudesse explicar de uma forma tão dinâmica. É exatamente isso, né? Na verdade, o despertar... os dois temas principais da campanha do Mal Elemental são corrupção e loucura, né? A ideia é que você tem um elemento, né, um novo elemento que surge, que é o Elder Elemental Eye, que ele surge de uma forma muito sinistra, muito, muito misteriosa, muito bizarra, pervertendo a matéria que compõe o universo, que é a fogo, água, terra e ar. São os quatro elementos que são o que existe de mais neutro. Né? Em todas as edições do D&D sempre foi isso, né? Os druidas sempre foram muito neutros, os elementais sempre foram criaturas de tendência neutra, os elementos eram a matéria com a qual os magos e clérigos e bardos e feiticeiros faziam suas magias, e eles eram neutros porque não existia uma tendência para eles. E o Elder Elemental Eye, né? O olho elemental ancião, ele vem com essa capacidade de corromper até mesmo as coisas mais neutras do mundo para que elas trabalhem para a corrupção, para as forças do mal, para as trevas. Você vê que existem referências muito claras. Primeiro que a gente está testemunhando o encontro, pela primeira vez a gente está testemunhando o encontro de duas obras clássicas da mitologia de D&D, que é o vilão maior do Gary Gygax, que é o Elder Elemental Eye, né, que é o Taris Dun, foi criado pelo Gygax, é o vilão mor das campanhas do Gygax, ao lado do cenário mor de Ed Greenwood, que é o Forgotten Realms. Então é o encontro de dois ícones titânicos da mitologia de D&D, pela primeira vez que eles se encontram. Segunda, né? Você tem um encounter que eles... Ah, é verdade, já aconteceu em Forgotten Realms. Mas de leve, ali foi bem de leve. Assim. Não, aqui eles estão... profundamente Cobb, só entre parênteses, eu tô sentindo que você tá se segurando. Pode falar palavrão, meu filho, aqui é um programa explicit, não tem problema. Tá bom, eu vou soltar os palavrões, vou guardar os palavrões pros momentos de Cobb não pode falar palavrão, que nem um exemplo, Regional Coordinator. É, não pode. Pode falar que o jogo tá do caralho mesmo, não tem galho. Tá descaralhante. Tá decair o cu da bunda. Como que falava o D3? Caralhos voadores. Tinha um negócio desse. Caralhos voadores, mordedores. É. Esporte, né? O famoso bordão do D3. Mas, bom. Então, esses são os temas da campanha. E aí você vai jogar no norte da Costa da Espada, né? Vai sofrer os efeitos do surgimento dessa mácula sobre a Bertoril. Essa mácula é naquela pegada de sempre dele, ou seja, tipo, é ele meio que tentando se libertar de onde ele tá preso, que é nos confins da puta que pariu. É, eu não vou dar um spoiler tão grande assim da aventura, né, porque não merece, mas fica nítida a referência ao Sauron, né, se você for ver. Sim. O Sauron na terceira edição da terceira era. Ah, então ele já tá liberto. Do mundo do Tolkien, ele ficava lá olhando e corrompendo as coisas de longe e tal. É uma referência nítida do Gygax ao olho do mal, né, que surge e corrompe tudo que está à sua volta. É porque o Trazidum no canon, já na quarta edição, ele entrou dentro desse lance dos que ele ajudou meio a detonar os elementos dos primordiais. Ele já tinha feito esse retcon aí nele. Só que daí os deuses prenderam ele, meu, tipo... No cantinho da disciplina. É, pra lá de Bagdá, né? Exato. Eu sempre identifico mais a história dele pro lado do Call of Cthulhu, essa coisa do Lovecraft. Sim. Ele é um mal que tá espreitando aí, tentando achar um jeito de voltar. E o seu trabalho é impedir. E quando ele sair, ele não vai ficar fazendo intriga com os outros deuses. Não, vai foder. Vai acabar. Se eu não me engano, ele é preso no Farhelm, algum lance desse. Agora, uma coisa que não é spoiler, que já aparece, é que ele tem meio, tipo, meio profetas ou cavaleiros do apocalipse, assim. Exato, dizer, né? Eles estão nos pôsteres, né, de divulgação da campanha. são os quatro sumos sacerdotes, né, de cada uma das quatro linhagens do mal elemental, que aparecem aí na capa da aventura. Já aparece a Varize, né, que é essa elfa alada que você vê na capa do primeiro livro. A gente pode deixar o link também para as pessoas verem aí depois, se elas quiserem, mas a ideia, ela chama Aerise Kalinoff. Os carinha voando, que são os... Ela é a profeta do ar, né, que vai lançar a fúria do culto do ódio uivante em cima da superfície de Forgotten, né? O produto principal é o livro. Hoje, o que a gente tem a respeito de Forgotten hoje em dia impresso é esse livro, né? Core Holy Book de Forgotten. Desse produto multiplataforma, que é essa aventura que foi escrita por um outro estúdio. A Wizards contratou um estúdio para fazer. Exato. Que é o estúdio do Richard Baker, vai me fugir o nome. Sasquatch. Isso. Como eles contrataram para o Children of the Dragons também um estúdio à parte. E como na época do Children of the Dragons, quem encabeça é o Richard Baker, que é um putão. Ele é autor de romance fudido, fez muita coisa de terceira e quarta edição também, é um cara muito envolvido com D&D segunda, se eu não me engano, alguma coisa. E o estúdio dele fez essa aventura. Sim. Legal você ver o grau de profissionalização que eles já têm lá. Sim. Fora. Eles têm um estúdio que faz aventuras de RPG para Wizards of the Coast, né? Na verdade, vários, né? O que que eles chegaram à conclusão? Que não compensa ter uma galerinha contratada fixa pra isso, sendo que, tem muito cara foda de segunda edição, terceira edição, quarta edição, que os caras abriram as empresas deles. Exato. Então eles vão lá e contratam esses caras. Eu dei uma lida nessa aventura. Uma coisa que eu curti pra caramba, que eu senti falta no Children of the Dragons, tem um capítulo que ele adapta, que essa aventura é escrita para ser jogada em Realms, com referências de Forgotten Realms. E tem um capítulo dela que adapta ela para, cara, todos os cenários que você possa imaginar de D&D. Exatamente, o último capítulo, né? Que é o... vamos ver aqui... É o Apêndice C. Apêndice C, página 243. Adaptando para outro... Posso livro. Fazer uma pergunta polêmica? A Tyranny, a maior reclamação que o povo tinha é que era uma aventura muito nos trilhos, né? Que não te deixava sair pra lugar nenhum, você tinha que fazer aquele... Nossa, essa aqui é completamente sandbox, mesmo? Cara. Eu vou te falar o seguinte, cara, eu joguei... As maiores dificuldades que os narradores têm quando... Eu acho que foi até de propósito, né? As aventuras sandbox, elas são um pouco mais difíceis de serem narradas, porque o mestre tem que ser um pouco melhor de improviso, né? Mas eles acabaram deixando até essa aventura para a segunda temporada por conta dela ser maleável a esse ponto. Assim. Os jogadores, eles têm a capacidade de explorar o que eles quiserem. No começo eles já têm quatro ou cinco opções para serem exploradas. Que pode ser um problema, porque eles podem entrar num lugar que eles não têm nível para... Acontece com frequência. Para entrar. Mas o... Cara, eu não achei isso da Children of the Dragons. O que rola lá são uma parte mais de capítulo, ou seja, o cara tem liberdade pra trabalhar dentro do plot, mas é que tem coisas que não dá pro cara muito fugir, sei lá. Tipo, tem uma hora que a cidade lá do Children of the Dragons tá cercada pelos cultistas, então você tem que ficar meio por ali, né? É, mas é o que o Santiago falou. Veja bem, a gente falou muito disso no Mestres do Dungeon lá, a diferença entre Railroad e Sandbox. Railroad é uma aventura cujo enredo dela é um enredo um pouco mais linear, menos fragmentado, né? Não quer dizer que as ações dos personagens não influenciem na aventura. Quer dizer que o enredo da aventura mais linear. Tá meio pré-determinado já. Sim. Tanto que lá era dividido por capítulo. Só que, assim, apesar de ter essa questão dessa divisão mais railroad, dentro do capítulo, você tinha muita liberdade de fazer, tipo, as coisas... Então, sei lá, você tinha, sei lá, 20 tipos de missão que você podia fazer, você ia lá fazendo as missões na ordem que você queria. Exato, mas... Só que chega uma hora que o capítulo vira, daí virou, daí... É linear, exatamente. Na hora que acontece, eventos marcam, né, a timeline da aventura, e esses eventos é que determinam o que você conseguiu fazer ou não, né? Agora, essa adaptação eu achei que ficou muito show, cara. Eles dedicam mais ou menos uma página para cada cenário. A de Atas ficou muito legal, porque, tipo, Elemental tem tudo a ver com Atas, né? Tudo a ver com Atas, com os Defilers, os Preservers, né? Inclusive fala assim, tipo, os caras chegam ao detalhe de adaptar as facções. Exato. Então, por exemplo, na de Atas aqui eles comparam os Harpers à Veiled Alliance. Né? Tipo, uma que eu achei bem legal, o Lords Alliance, é a burocracia dos Templários, os sacerdotes dos Dragon Kings, né? É, pra gente deixar um exemplo mais claro, o pessoal aqui do Brasil deve conhecer dos romances da Devir a adaptação pra Dragonlance, né? Então, a Order of the Gauntlet, por exemplo, seriam os Cavaleiros de Solâmia, né? Os Cavaleiros Solâmicos. E os Entarim seriam os Buscadores, né? Os Seekers. Ou seja, você leu a respeito dessas coisas nos romances, você vai entender como fazer essa adaptação um pouco mais. Quem é fã de Greyhawk, que é o cenário mais básico, os Harpers vão ser o Círculo dos Oito, a Ordem da Manopla vai ser a Igreja de St. Cuthbert, e assim por diante, né? E daí é que eles adaptam para Dragonlance, Greyhawk, que apesar de ser mal elemental, tem tudo a ver também, o mal elemental, né? Renascem foi em Greyhawk, né? Mais exato. Eberron tem uma adaptação e até dicas para você fazer adaptação para o seu próprio mundo. Tipo Spelljam. Eu achei bem louco. Não, esses não tem. Ravenloft, Spelljammer não tem, porque, tipo, Spelljammer é meio intramundos, né? Então não faz muito sentido esse. É que aí você já tá com o mal na raiz. Na verdade você vai estar. Se você tá nos Outer Planes, Spelljammer é jogado nos planos externos, né? Se você tá nos planos externos, você já está além dos Inner Planes, que é onde ficam os planos elementais, né? E cara, a arte é muito foda desse livro. Isso eu achei bem melhor que, por exemplo, a arte do Turn of the Dragons, a arte interna. Porra, achei bem bacana. Tem na página 254, cara, tipo, a foto dos cultistas, cara, é muito show. O cultista pegando fogo lá do. Se você for no final do livro, eles colocaram os concept arts também, né? A arte conceitual do que eles usaram para ilustrar. Cara, essa parte da arte conceitual é linda, linda do livro. E o papel é muito melhor também, viu, Cobb? Eu tenho o Tyranny of the Dragons aqui, as duas. Tipo, é papel de livro, tipo. De livro core, assim, que eles usam. É, eles usaram o Tyranny of the Dragons e a galera reclamou. Se não me engano, chama Couché Brilhante esse papel. Sim, o papel é muito melhor, o livro é muito, muito show. Mas ele é um evento, como a própria Wizards já comenta, tipo, eles não veem mais D&D como uma marca de RPG, eles veem como uma marca de plataforma. Eles veem se D&D tá dando grana, se o total de grana que faz é boa grana. Hoje em dia, né, a gente tem tanto o RPG Pen and Paper, que é o Tabletop, que a gente costuma chamar, né, que são essas que a gente tá jogando aqui, tem Comics, né, que é quadrinho, você tem o Legend of Baldur's Gate, que é feito pela IDW. Tem os jogos de tabuleiro, que o Santiago, se não me engano, comentou, que foi lançado na semana passada, dia 26, saiu o Temple of Elemental Evil, que são fantásticos, incríveis. Eu não joguei o Elemental Evil, eu joguei o Castle Ravenloft. Isso é importante, ele é tipo, ele usa o mesmo sistema do Adventure System desses outros jogos, então você pode tipo usar, misturar as peças, usar os personagens de um no outro, é bem, bem legal. Dá pra usar o próprio jogo, né, os elementos do jogo como próprio pra sua mesa de Prince of Apocalypse. Sim. Então se você não quiser jogar o tabuleiro, mas quiser usar os elementos como pra montar a sua mesa, você pode. Tem o videogame, que é o MMO, que agora saiu a expansão de Neverwinter, né? De Elemental Evil pra Neverwinter. Que agora tá no Xbox também. Cara, uma coisa muito louca que eu achei que se você joga pela Adventures League, você recebe itens que o seu personagem de tabletop e de videogame vão ter. Você coloca o código lá na é verdade. Na lojinha e o item que você conseguiu no RPG Tabletop se transporta. E é bom item, no Neverwinter era bom item. Né, o novo também é bacana, o Elemental Crystal que eles dão pra gente. Tem as miniaturas do Attack Wing, né, que é um jogo de miniatura, que vão... Tem duas linhas, na verdade três linhas de miniatura, né? É a Attack Wing, o Gale Force 9... E a série normal. Que é o D&D Miniatures mesmo, né? Sim, que é, digamos, o D&D Miniatures é o colecionável, o Attack Wing é o joguinho mesmo, tipo, É da mesma série de Attack Wing de Star Trek, enfim, é um joguinho da WizKids, mas é um jogo de miniaturas mesmo. E as da Gale Force 9, que normalmente eles pegam tipo... São action figures mesmo, né? São, mas elas são no tamanho de miniatura normal. Na versão do Tear of the Dragons, eles colocaram lá os personagens principais, assim, sabe? É, eu vi que na Elemental Evil eles colocaram os elementais mais poderosos que tem, né? Que são os centuriões elementais, já tem alguns lá. Nossa, eles colocaram os profs. As ilustrações são lindas. Não, eles colocaram os elementais por enquanto. Por enquanto. Mas eu acho que essa profeta da capa, né? Que eu comentei com vocês, a Erise vai sair, a Kalinoff. Sim. Então, no, que já é aquela coisa mais tipo... E as miniaturas da Gale Force 9 são pra pintar, você monta, cola... Eu vi elas expostas na Gamecon, são muito fodas mesmo. São lindas. Mas é pra quem curte. Eu sou mais comprado em plastiquinho. O livro tá quanto? Cara, se você vai comprar eles por $50 americanos ou cerca de $60 canadenses. Aí. Exatamente, $49,95 americanos e $58 canadenses. Sem a... É claro que na Amazon você encontra promoção, blá blá blá, né? É, e aqui no Brasil já dá pra comprar, a Livraria Cultura já coloca no próprio Totem, ela já distribui, a Moon Shadows já tá fazendo pré-venda dos livros, então dá pra encontrar aqui no Brasil sem precisar importar, sem precisar ter cartão de crédito internacional. Agora, o mais legal desse plot é o seguinte, a parte desse livro comprado, a Wizards liberou porque a Wizards tem o Basic Rules que, em tese, você pega com ele e joga, correto? Certo. Você baixa de graça. As regras básicas estão ali. E eles liberaram um livro, digamos, em PDF, dessa campanha gratuita. Onde permite você jogar com outras raças, enfim. É, não é bem o. Não vem a aventura, né? O que vem é eles liberaram um suplemento com alguns conteúdos extras. Não é aventura, mas é tipo assim, são coisas pra você montar seu personagem que já te coloca um pouco dentro do plot da aventura, não é isso? É, também tem lista de monstros, magia, alguns itens, tipo, que pra enriquecer a experiência, né? Inclusive, tem gente que comentou assim, seria mais legal ter colocado no livro, mas são umas boas 50 páginas extras, né? Porque, em tese, nesse novo conceito de D&D. Você pode ser um cara milionário como ser nós ou um fudido como eu. Se você é um fudido como eu que não tem dinheiro para comprar livros, você pode baixar o Basic Rules, que eles estão sempre atualizando, e baixar esse livro, o patch adicional, e fazer um personagem para jogar na campanha sem gastar um puto. Exato. Você vai ter aí quatro raças novas, vai ter aí algumas magias novas, e é um livro bem pequeno, né, o Compênios, mas a arte dele é muito, muito bacana. Mas o legal que eles trouxeram é raças novas também, né, Kobe? É, novas não, né? Eles adaptaram, pegaram raças que são características dessa campanha, né? Então, por exemplo, você vai ver as Aracrocas, você vai ver os Vifneblin, que são os Gnomos das Profundezas, você vai ver os Genazi, vai ver os Goliath, que nasceram no Races of Stone, os Goliath e os Genazi vêm desde a segunda edição do D&D, né? Então não é que eles criaram raças novas, eles trouxeram essas raças para a quinta edição. Mas você vai ver, são raças diferentes, né? Mas que até então não tinham na quinta edição. Nem no Basic Rules, né? Mas estava no Monster, então, não estava ali... todos esses? Estavam, mas como monstros, não adaptados para você jogar como jogador, porra. Aracoca é apelona, cara. É, Genazi, que para Forgotten é uma raça super... Não, tinha na quarta. Não, tinha na terceira já, né? Saiu no Forgotten em terceiro. E já, tipo, e a adaptação que eles fizeram pra quinta edição é muito mais próxima daquele da terceira do que aquela bizarrice da quarta. Sim. Os Genazi são bem mais. Bizarrice fica por sua conta, eu gostei da parte. Mas, meu, uma edição que tinha um homem samambaia não merece ser chamada de livro. Então tem lá os quatro tipos de Genazi e tal, e dentro já mais desse conceito de Forgotten. Eu achei bem legal, cara. Mas eu achei legal a ideia deles soltarem esse suplemento adicional gratuito. Exato. E mais, cara, a Wizard, junto com tudo isso, lançou essa semana agora, sexta-feira, não sei se vocês viram, a nova Dragon Magazine. A Dragon Saiu... Plus. É, o Dragon Plus. Saiu pela Apple Store, né? É um app que eu já tenho aqui, óbvio, baixada. E você pode baixar a revista. Depois a gente que é milionário, né? Não, mas é gratuito, cara. Mas você não tá entendendo. Até o Wi-Fi que o Sembiano usa é roubado, cara. Cara, não, eu até entendo, né? O coitado do sambiano tem que alugar quarto pra viver, é difícil. Eu sou um cara separado, hoje é... Meninas. Além de ser fudido, meninas que quiserem, mandem um currículo pro sambiano. Por favor, não estou procurando porque eu já tenho a minha deusa rainha, mas... Ah, mas fica arquivado aí pra análise. Arquivado, sempre arquivado é bom, mas... Você tem que entender... Minha deusa rainha... Você tem que entender que depois do prato principal vem sempre a sobremesa. Não, se você fala por você, eu sou servo da Dragon, cara. Eu tô livre, leve e solto, meu filho, eu posso comer tudo. E ela escuta o podcast, então eu vou parar por aqui. Deixa ela descobrir que você tá chamando ela de Dragon Queen, você vai ver quem vai dormir na sala hoje. É, foda, cara. Mas você também não se livrou dessa... Eu já me livrei. Então. Você pode se livrar, mas você sempre tá procurando uma deusa nova má pra... Adorar, né? Pra fazer um worship, cara. Não tem... Não, Guga, tô procurando uma vampirinha pra dar uma chupada aqui. Nossa senhora! Nível caminho. Eu falei que aqui é explícito. Foi bom pra vocês, tá lá. É a garganta, cara. A garganta dele tá mal, já falei. Ele grava podcast com coisas na boca e daí o cara fica meio... Mas o que eu achei bacana foi isso, então. Eles partirem para esse lance multiplataforma, e agora com a Dragon Plus, né? A parte desse lance de você baixar a revista, você tem ali, meu, todas as novidades de D&D. Tipo, os caras, eles lançam resuminhos, não resuminhos, mas links de tudo que eles estão lançando em todos os canais. Mas só para Apple? Por enquanto, acho que eu vi na Apple, cara, mas eles iam lançar para Android, sim. E vai ser meio que mensal. E a revista tá muito legal. Elas têm, inclusive, resumos das cidades onde se passam o Princes of the Apocalypse. É como se fosse um... Não sei, eu não li ainda, né, Gu? Mas me falaram que é como se fosse o Gazetteer, né? É, tipo, acho que, se não me engano, umas 3-4 páginas, enfim. Mas eu não vou lembrar o nome da cidade. Mas é uma cidade ali do Vale de Sarin, que é onde o... Red Larch, isso. Exato, então tá ampliando ainda a região da Costa da Espada, mas sem entregar muito detalhe, né? Porque não dá nenhuma pinha de Waterdeep. Esperem a saída do Sword Coast Legends, gente. Esperem a saída do Sword Coast Legends. Inclusive cita o Sword Coast Legends na revista, cara. A revista tá bem legal. Tô ensandecido esperando esse jogo sair, gente. Eu também, cara. Esse jogo aí ele vai me fazer voltar a jogar no PC, mas... Queria tanto que saísse pro PS4 esse negócio. Porra, podia sair pro Xbox também, mas parece que não vai, não. Mas, enfim, eu acho bacana esse lance multiplataforma. É, meu modo de ver, cara, a gente falou de Adventures League, falou do Prince of the Apocalypse, e meu modo de ver é que a Wizards e os caras estão seguindo o roteiro de fazer as coisas certas. Estão copiando o modelo Paizo de ser. Eu acho que eles já evoluíram o modelo Paizo. Evoluíram, né? Cara. E isso é o mais bacana. Eu acho que eles têm, como detentores do título de RPG mais tradicional do mundo, né? Eles também têm que se preocupar em ser os mais inovadores, né? A Dragon Plus, pra mim, foi, porra, tipo, foi o meu golpe final aí, dos caras acertando a mão. E foi uma preocupação do Mike Mears. Ele falou isso muito na Gen Con, assim, tipo, que eles viram que eles meio que fazem uma meia-culpa da quarta edição, meio que sistemicamente ser uma evolução, mas em termos de D&D, eles queimaram aí umas largadas. É, eu tô com muita expectativa, eu tô acompanhando, eu sou um dos patrons lá da revista da N-Word, né? Da N5-Word, que eles chamam, né? N5-Sider, que é um modelo de revista novo, feito pelo Patreon, pelo pessoal da N-Word, né? Eu acho que o modelo mais inovador que existe do ponto de vista de magazine hoje é esse modelo do Patreon, mas que eles poderiam avaliar até para publicar a Dragon nesse formato. Pode ser que ela seja até mais rentável nesse formato. Eles vão manter esse formato aí da Dragon Plus. O primeiro já tá aí para ser baixado, mas eu acho que os caras estão indo no... Eles, cara, estão... Que nem você falou, acho que partiram para uma evolução do modelo Paizo, principalmente de brand, de marca, né? Os caras estão Então se ferrando se o RPG vende pouco, mas, meu, tipo, o videogame vende pra caramba, eles não continuam. Eles veem a marca como um todo. Por isso que eles estão nessa briga fodida pelos direitos do filme. É, uma coisa que eu costumo falar assim pro pessoal é que, assim, ah, mas a Hasbro não investe, a Wizards não investe muito em D&D. Gente, você tem que olhar aqui, você tem que ver que na mesma folha de pagamento a Wizards olha, a Hasbro olha o Transformers e o D&D, né? O Meu Pequeno Pony e o D&D, ela olha, né? Na mesma folha de pagamento. O Cobb, mas saiu no ICV2, cara, que D&D foi citado aí, que é uma prova que D&D vai bem. Não, D&D é um dos produtos da Hasbro. Mas foi citado aí, tipo, acho que num conference de produtos que nunca tinha sido antes na vida. Sim, ele ficou como livro líder da Amazon por semanas quando foi lançado, né? Saiu matéria no Times, no Huffington Post, saiu matérias sobre a nova edição do D&D em jornais de extremíssima qualidade lá fora. Ou seja, é um elemento da cultura pop extremamente relevante, né? E eu acho que, tipo, trouxe muita gente de volta, né? Aí eu voltei de vez, cara. Amei a quinta edição. Trouxe muita gente de volta. E eu acho que esse que tá o grande benefício aí. Mas é isso aí, cara. Eu acho que... A gente cobriu bem todos os pontos. Cobriu bem. Você tem alguma dica aí do próximo plot? Porque o Chris Perkins fala que, terminando... O Elemental Evil termina antes da Gen Con. Na Gen Con já começa um plot novo. Mas ele fala que o próximo vai ser alguma coisa como... Alice no País das Maravilhas. Eu tenho uma dúvida antes disso. Por que parar no 15º nível? Porque você vai jogar do 15º ao 20º na Gen Con. Ou nas D&D. Então você vai ter que fazer uma D&D épica aqui. Tô fazendo de tudo, meu querido. Contem comigo pro que precisar. Eu só preciso de vocês jogando agora. Fechou. Se pá, eu mestro ainda. A nossa ideia é voltar a mestrar nos eventos da Arautos Adventures League. Lá na Ludus, né? Opa, estamos aí. Mas e eu quero jogar também. Pô, e isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Você tem aí uma ideia de lojas que fazem você? Toda quarta-feira tá na Geek House e nos Corujões tem Adventures League também? Não, o Corujão, ele é feito num cenário nosso, da autoria da Holly Players. A gente narra, o sistema que a gente usa é o D&D 5ª edição. Tá. Mas o cenário que a gente narra é um cenário próprio. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do cenário da Holy, entra no site ou até sobre o próprio Corujão para participar mensalmente. A gente faz uma madrugada de RPG ali na Geek House, na região da Paulista. Entra no site da Holy Players, holyplayers.com.br. No menu ali em cima vai ter tanto o Corujão RPG quanto a Adventures League. Aí lá tem o link da nossa... A gente tem uma wiki com as informações do mundo que a gente está montando agora. Vamos para o sexto mês, para a sexta edição do Corujão já. Estamos com quase 5 meses completas já de jogadores que estão jogando com a gente lá. É lógico que, como o Santiago falou, por ser um cenário da nossa autoria, a gente consegue fazer com que os jogadores que jogam no Corujão tenham muito mais influência no cenário do que quando ele joga na Adventures League, né? Porque aí é nosso, nós somos os autores do cenário, né? Mas aí a Adventures League a gente faz semanalmente, às quartas-feiras, para apresentar o D&D 5ª edição para as pessoas. É um encontro mais breve, são só 2 horas de jogo. O Corujão são mais de 6 horas de jogo, né? Mas entra lá no site e vai conhecer como é que funciona lá. Tanto vai aprender 5ª edição no Corujão, mas vai jogar no nosso cenário. Agora, de quarta-feira, está rolando Encounters. De quarta-feira, D&D Encounters. Toda quarta-feira está rolando lá na... Toda quarta-feira está rolando lá na Geek House. Uma coisa que eu deixo muito claro sempre, eu até gostaria de falar aqui, que é o seguinte, que a D&D, o Adventures League, ele é um programa mundial de jogo organizado pela Wizards. A Holy Players, que é o nosso projeto, né, ele atua nesse programa através da Geek House, que quero agradecer aqui o Bruno Bell da Geek House pelo espaço, pelo incentivo, por toda a força que ele vem dando para a Adventures League e para o D&D no Brasil. A gente incentiva os nossos narradores a participarem dessas iniciativas como forma de divulgar o RPG, treinar as técnicas narrativas, né? E, acima de qualquer coisa, se divertir. Então, eles não estão ali profissionalmente, eles estão ali como narradores que eles são. A gente incentiva eles a irem lá, mas não tem ninguém ganhando para narrar no Adventures League de quarta-feira, né? Então, eles vão ali, inclusive, até para experimentar um pouco de técnicas novas. Os nossos narradores em treinamento, que são pessoas que não estão atuando profissionalmente com a roleplayers, vão lá para exercitar. Às vezes o cara vai lá e fala, pô, o cara tem narrador profissional, joguei uma aventura que não era tão legal assim, vai achar que a responsabilidade, pô, os caras não estão pagando um cara para fazer um jogo desse. Não, não. Está atuando como voluntário ali, o cara vai se ele quiser. O cara não ganha nem um sanduíche de mortadela. Não, não ganha, ele ganha tudo que... Eu já expliquei, pessoal. Se você jogar pela Adventures League, você ganha metade de tudo que a Wizards ganha com o programa. Fica tranquilo. Você ganha um renome. Mas, cara, mas esse acho que é um pouco o conceito da Adventures League. Ou seja, a loja tem ali o espaço e digamos, coloca a comunidade em contato. E parte disso está no mestre, está fazendo o organizador fazendo contato com a loja e dando um empowerment nos mestres, né? É lógico que, assim, dentro do que a Adventures League pede, a gente dá o apoio para que o jogo não se descontrole. A gente nunca teve nenhum problema lá na Geek House, embora o Players Guide relate algumas coisas do tipo, você não vai roubar o dado do seu amiguinho, você não vai... Não, mas eles relatam isso porque, efetivamente, em convenções isso já aconteceu. Você já testemunhou? O Guga pegou. Eu não testemunhei, mas assim, a gente sabe, da época da RPG, a gente sabia histórias de, tipo, o cara socou o mestre, esse tipo de coisa. Gente, tem cabimento o negócio. Exato. Tanto que você tinha na RPGA uma lista de DCIs... Banidos. Que era um blacklist, tipo, caras banidos. É, eu acho que assim, aqui no Brasil, e toda a minha experiência dentro da RPGA, eu nunca tive problema com isso. O máximo que a gente teve que fazer foi dar alguma orientação para algum mestre que estava com dúvida. Isso acontece muito lá na Geek House, né? Os próprios narradores, os meus narradores estão indo lá para aprender quinta edição. Sim, o ótimo. Cara vai lá para, né, mestrar quinta edição para ele praticar, né? E para ele ter prática, para ele acostumar a narrar, pegar jogadores diferentes e tal. Que é diferente de quando um jogador desse, por exemplo, for até o Corujão, onde ele vai pagar um ingresso para participar do Corujão, ele vai, aquele narrador que está narrando para ele vai estar recebendo pelaquela aventura, ou seja, ele vai estar sendo atendido por um profissional mesmo, por um cara que vai narrar uma aventura que eu garanto que ele nunca mais vai esquecer, né? Show. E agora a parte, essa Geek House que digamos, patrocina e vocês apoiam, São Paulo tem mais algum ponto que rola? Não. Tem. A própria Ludus já está rolando aventuras da Adventures League, né? Se não me engano, o Xande está mestrando aventuras lá na Ludus. A gente fez essa abertura da Ludus para os eventos, né? Ou as Expeditions. A parte da Ludus, tem mais algum lugar aqui em São Paulo ou não? Cara, de cabeça, sim. Eu não vou lembrar agora. Não. Mas é uma coisa que dá para eu consultar com rapidez aqui enquanto a gente faz essas apresentações finais aqui. Posso dar até alguns dos locais, dar os nomes de algum lugar, de alguns lugares que vão estar acontecendo, onde vão estar acontecendo jogos nas grandes capitais. Eu vou abrindo aqui o localizador de lojas. Você pode, né, fazer tudo isso, desde que a gente ganhe metade de toda a metade que você ganha. Fica tranquilo, eu divido tudo que eu ganhar, eu divido com vocês, gente. Fica tranquilo. Eu sei que Natal é Empório Fantástico, faz, que é do Antunes. Inclusive a loja Fantástica, você conhece? Não conheço. Já comprei por eles pra ajudar o amiguinho. O Antunes, né? Eu sei que o Rise of Tiamat, ele me falou que tá fazendo ainda. Se eu não me engano, ele faz Adventures League e faz Expeditions. Você falou que a loja do Daniel é Fortaleza, né? Eu vou dar alguns nomes de lojas que eu tenho aqui na dentro do Brasil, né? Em Brasília tem a Inside. Né, em Cuiabá você vai na Rush, que é lá no Jardim das Américas. Em Brasília tem mais um ponto. Se você for para Uberlândia, tem a Goblins Gift Shop, que é famosa lá, a loja do Goblin, que é onde acontece, inclusive, o encontro de design lá, o laboratório de jogos. Né? Em Uberaba tem a Inbox. Se você for para Patos, vai ter a Arena Games, Patos de Minas. Que mais tem aqui? Araxá, Catanduva, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, Porto Ferreira aqui em São Paulo, em Pirassununga. E aí se for pra Minas, você vai ter Divinópolis, vai ter Contagem. Caramba. Cara, tem a Cobolds, que é lá em Belo Horizonte também, a Cobolds Den faz. Pô, se você achar no Acre, daí eu falei, daí isso, meu, quinta edição é febre, cara. Não, no Acre ainda não tem. Não sei, aqui registrado ainda não tem, né, mas... Se você for para o mais longe que eu encontrei aqui de São Paulo, foi, acho que lá em Minas mesmo. Não, tem mais longe aqui. Eu vou caçar alguma. Eu sei quem Empório Fantástico faz. A do Daniel faz também em Fortaleza, não? Sim, lá em Fortaleza tem, né? A loja do Daniel, que eu não estou encontrando exatamente aqui agora. Mas se você entrar no Story Locator aqui, é até por isso que é importante usar as ferramentas que exato, são... Exato, exato. A loja cadastrar o evento dela nessa ferramenta, porque aí automaticamente o jogador, quando vai buscar, já encontra que o jogo está rolando ali na própria... naquele lugar, né? Já fica fácil, né? Um show de bola. E também a parte essa, se a gente está falando das ferramentas, né? Eu sei que vocês fazem isso na Geek House, aí a Geek House faz com vocês. E eu vi no site da Roleplayers que a ferramenta recomendada pela Adventures League para organizar esses eventos é o Meetup, né? Exato. A aventura, eles sugerem, né, que você use o Meetup, que é uma rede social, né, uma ferramenta de rede social que você vai usar para organizar todo tipo de coisa. Eles permitem que você organize por lá, desde piquenique até encontros mais empresariais e tal. Mas se você usar o... A gente tá experimentando o Meetup para ver como é que funciona. A gente está tendo um problema na quarta-feira, que são um problema com as vagas, né? Então, a gente tem um número limitado de narradores. Então, a gente está usando o Meetup para dar preferência. Então, se o cara se compromete aí pelo Meetup lá, a gente sabe que vai ter um narrador para aquele cara. Lógico que se o cara não chegar, depois a gente dá a vaga. Tem uma lista de espera do pessoal que se inscreve. E está funcionando o Meetup? Cara, a princípio ele funciona muito bem. Ele é uma ferramenta legal porque ele manda lembretes por e-mail pro pessoal que se inscreveu, né? Ele já coloca o evento na agenda dos dispositivos, os devices, né? Se tem um smartphone que tem uma agenda bacana, se você usa Android ou usa Apple e tal, Apple iOS, ele vai coordenar com a sua agenda do iOS. Você pode baixar o aplicativo do Meetup para poder ter acesso aos Meetups que vão acontecer. Se você participou de um meetup da gente, quando a gente cadastra um evento novo, ele avisa você que tem um evento novo cadastrado já para você poder ir lá e confirmar a presença ou não. Ele me avisa, eu demonstrei interesse lá pelo jogos de quarta, ele, pô, abriu aí uma mesa X na Geek House. A tradução dele é meio porquinha, né? É uma ferramenta feita, acho que, por developers, né? Então a interface dele é meio porquinha, a tradução é meio porquinha, mas a parte de funcionalidade dele é bem interessante. Tá boa, ótimo. Ah, bacana, cara. Cobi, fala pra gente aí o que você tá fazendo de legal. Ó, vou fazer o merchan, hora do merchan, hein? Isso. Tchim, hora do merchan da Roleplayers. Bom, já convidamos aí o pessoal, tanto pros encontros Daily Encounters, que a gente tá fazendo todas as quartas-feiras, né, na Geek House, Alameda Franca, 10:55, pertinho do Metrô Paulista Consolação, quartas, 20 horas, a gente tá por lá. Não são só, como eu expliquei, não são só os nossos narradores, né? Alguns dos nossos narradores vão, às vezes tem só voluntários. Eu tento participar da maior parte dos eventos, mas a minha agenda é bem complicada. Então, de todos que a gente fez, eu já participei aí de uns 70%, 80% deles. Então, você vai me ver por lá, vai me conhecer, é legal que a gente bate um papo também, você me conhece pessoalmente. A gente também está fazendo o Corujão RPG, vamos para a sexta edição, agora no dia 9 para o dia 10 de maio, né? Na virada do dia 9 para o dia 10 de maio, de um sábado para um domingo. Estamos com 3 vagas para esse Corujão do dia 9 para o dia 10 de maio. Quem quiser saber preço, quiser saber como é que funciona, como é que cria personagem, quais são as vantagens, entra no site da Roleplayers ou me escreve pelo contato@roleplayers.com.br ou pelo cobi@roleplayers.com.br. Eu faço aí a explicação de como é que funciona e tal. Está sendo bem bacana, a gente está com um grupo bem legal. Estamos com umas 20 pessoas já por lá com a gente, fazendo uma campanha super legal, uma experiência de jogo diferenciada. A gente tenta fazer umas experimentações, coisas diferentes, assim, que você não vai conseguir jogar na sua casa. Tentamos levar uma experiência de jogo diferenciada, assim. Quero convidar vocês para conhecer o Mestre do Dungeon, que é um talk show que eu faço no canal do Azecos, que é um mestre fera de RPG online. Tem a maior campanha de D&D online que existe em português brasileiro, que é o Rolo Dado. Ele criou um talk show. Eu, ele e o Gruntar, a gente faz um papo com dicas para narradores de RPG. Estamos indo para o episódio. Primeiro a gente falou sobre a importância do narrador. O segundo a gente falou sobre como criar aventuras. O terceiro a gente falou sobre como engajar jogadores. Então é um talk show. Se você quiser ouvir, está no YouTube, no canal do YouTube. É youtube.com/canalazecos. Você encontra lá numa playlist que é o Mestre do Dungeon, mas se você quiser, a gente transmite pelo Twitch. Então, se você estiver presente, a gente vai divulgar a data do próximo lá pelos canais da Roleplayers. Você pode participar ao vivo pelo chat da Holly Players, fazendo perguntas, entrando na gravação e tudo bem bacana. Twitch não é Twitter, viu? É, bem, twitch.tv, é um canal de transmissão online ao vivo de jogos. A gente tá, uma das iniciativas da Holly que eu queria comentar aqui em primeira mão para vocês é que a gente está estreando o canal da Holly Players no Twitch, né? twitch.tv/vaiHollyPlayers. Logo nós teremos mesas online sendo transmitidas, vamos abrir mesa para o pessoal se inscrever e jogar de onde tiver. É legal seguir os canais da Holly Players que eu vou passar daqui a pouco. E aí vocês vão conhecer mais das nossas iniciativas aí. Para terminar, eu queria falar dos eventos que a gente vai participar. A gente está confirmado no Anime Arts em Sorocaba. Você esqueceu de falar que você tem o stream da Adventurers League também. Exatamente. Quem quiser conhecer aí a gente vai estar abrindo a primeira campanha em português brasileiro da Adventurers League digital, online, você pode acompanhar. A gente já fez a criação de personagens e a criação de histórias online com os jogadores da stream. Estão disponíveis no YouTube do Azecos lá, se você quiser ver como é que foi a criação de personagens, como é que foi a criação de histórias. E no dia 25 de maio, segunda-feira, às 8 da noite, twitch.tv/Azecos, você vai poder acompanhar o primeiro capítulo dessa aventura incrível que é o Príncipe do Apocalipse. Estão jogando comigo lá Luiz Azevedo Costa, Azecos, que é o dono da casa. Diniz Albieri Guntar, que é um narrador de esportes, feríssima, está jogando com a gente lá. Leandro Lima Rodrigues, que é um conhecido de vocês aí da RPG Arautos. Já foi um former member. Foi um former member, um founder member da RPG. Former and founder. E é recorrente aqui no nosso podcast. Então tá jogando com a gente lá de Genase do Fogo. A Faelin, ele montou uma Genase do Fogo. E o Sérgio Romar, que é um dos apresentadores do Jogando Offline, né? Canal de tabuleiros, que fala de um fã de RPG, tricampeão do desafio RPG pela Holly Players, é campeão do desafio Sete Deusas do Apocalipse, campeão do desafio Covil do Dragão, campeão do Pesadelo Shorn, ganharam tudo que tinha pra ganhar lá da Holly Players, eles têm um cinturão lá, unificaram o cinturão de tricampeões da Holly Players. Eu diria que é a versão brasileira da mesa das celebridades do Chris Perkins. Nós somos o... Como é que é o nome da mesa deles? É o Syndicate... Tem um nome aquilo que ele faz na PAX. Midnight Syndicate são quem fez as... É que são... Ali são carinhas do... Que eles são... Acho que eles têm um... Eles estão envolvidos com a PAX ali, né? PAX Celebrity é o nome. Acquisitions Incorporated. Sim. Acquisition Incorporated, isso mesmo. Fazendo PAX, que são só os feras jogando ali, né? Muito show, muito show. É a nossa versão... Brasileira. Nossa humilde versão brasileira da PAX Celebrity. A gente montou no digital, você pode acompanhar online, vai acompanhar ao vivo, ajudar os jogadores e tal. Mas vocês são mais sérias. A gente é um pouco mais... Não é nada, a gente faz piada o tempo todo. Não, mas os caras fazem piadas em game, cara. Ele é o American Way, né, de jogar RPG. Ali os caras eles avacaram, mas é legal ver também. Mas eu tô curtindo, eu tô vendo e tô curtindo. É uma coisa que vocês podem até... O pessoal pergunta muito pra mim, né? Eu falo que quando os gringos vêm pra cá pro Brasil, a gente comenta muito do Brazilian Way de jogar RPG, né? É muito diferente do jeito deles jogar o nosso jeito, né? É mais teatral, mais pessoal, a gente interpreta um pouco mais, a gente entra um pouco mais no personagem do que eles, né? E aí a gente usa isso também nas mesas online, nas mesas digitais, na transmissão. Então fica aí o convite para quem quiser no dia 25. E aí eu quero encerrar com as convenções, né? Com as grandes convenções que a gente vai estar fazendo aí nos próximos dias. Por onde vocês vão estar? A gente vai estar na Anime Arts, em Sorocaba. O pessoal da Fantasy Arts comprou exclusividade da Holly Players para os eventos de São Paulo e região. Qual é a data? Dia 14 de junho, meu aniversário. Aê. A gente vai estar comemorando meu aniversário lá em Sorocaba. Vai ser no Objetivo Exank, no Portal da Colina, o Romeu do Nascimento 777. Nesses eventos que vocês fazem profissionalmente, entram as aventuras da Adventures League, não? Então, a gente vai começar a incluir, agora através do suporte que a Wizards dá pra gente, a gente vai começar a incluir os Expeditions nesses eventos. Sim. E até algumas premieres. Já tenho acesso a duas premieres que eu vou usar em alguns dos eventos que a gente vai participar. Então, se você joga pela Adventures League, se informa pelos canais da Holly Players aí, a gente tem Facebook, tem Twitter. Eu vou pedir pro Sambiano colocar os nossos links aí no show details, no show notes, para vocês seguirem nosso Twitter, que é o Vai Role Players, o Facebook, que é o Role Players Brasil, o Twitch.tv, que é o Vai Role Players, vai ter todos os nossos links aí. Antes da galera falar, mas é paga, não sei o que, porra, tipo, na cara, na gente, como você paga, velho? Meu filho, você paga em qualquer lugar. Assim, ó, faz assim, senta para jogar com a gente. Se você não gostar do jogo, se você achar que não vale, eu devolvo o seu dinheiro, cara. Porque você vai ter uma experiência de jogo que você nunca mais vai esquecer, cara. É bem diferente jogar RPG com a galera que é treinada nisso. É diferente, né? Outra experiência. A gente faz os desafios, que são muito divertidos, são cenas bacanas. A gente normalmente tem prêmio, né, no desafio que a gente faz. Então é bacana. Eu pagaria pra jogar Adventures League com vocês, cara. Não é? Vamos lá, no Internacional esse ano vai ter. Certeza que a gente vai ter uma atividade especial de Adventures League. Eu tô tentando trazer uma D&D Epic, vamos ver se eu consigo. Você trouxe um mestre, cara. Demorou. Eu vou intimar vocês todos aí. Então nós vamos estar na Anime Arts no dia 14 de junho. Já estamos confirmados como atividade do Encontro Internacional de RPG 2015. Que a data é? Ele acontece, é bom deixar claro que ele acontece dentro de um outro evento, que é o maior evento de anime da América Latina, que chama Anime Friends, né? Vai acontecer aqui em São Paulo, no Campo Marte, nos dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de julho, mês 7. Então é sexta, sábado e domingo. São duas semanas, a sexta, sábado e domingo. Vamos estar lá fazendo RPG. A gente vai levar umas atividades fantásticas. Estamos aprovando a lista de atividades com a Devir já. Vamos fazer coisas, se a Devir aprovar, né? Vamos fazer coisas antes nunca feitas aqui neste fantástico Terra Brasilis. Dentro e se a Devir aprovar, vai ter Adventures League lá também. Independente da Devir. Adventures League a gente vai fazer nas nossas mesas, independente da Devir, né? O que eu estou tentando conseguir com a Wizards é a D&D Epic, né? Para a gente fazer por lá. E estaremos a última convenção gigante que a gente tem aí agendada no nosso calendário. É o World RPG Fest 2015, que vai acontecer em Curitiba, nos dias 12 e 13 de setembro, no Clube do Bola. Então, quem quiser mais detalhes, todos esses eventos têm Facebook, todos esses eventos têm site, é fácil de encontrar pelo Google ou pelos links da própria Roleplay. Se lá você perguntar, se a gente acha. Então, já vou te falar. Assim, quem quer conhecer esse podcaster que vos fala... Vou estar sentado upando meu personagem pra Gencon na Adventures League do... Yeah! Isso aí, Gustavo. Da Roleplays. E pagando! Se eu pago na Gencon, eu pago aqui no Internacional também. Certo, a gente nem cobra tão caro, cara. O pessoal da Paulista costuma falar, né? Fala, poxa, a grana que a gente paga pra jogar com vocês aqui por 7, 8 horas... Se a gente fosse sentar numa balada pra fazer qualquer coisa, a gente não gastaria o triplo do que a gente tá gastando aqui com vocês. Aqui a gente tem conforto, joga o que quer, segurança, o lugar é incrível, o cardápio é fantástico. Tem um cardápio especial agora pro Corujão, faz um sanduíche fantástico lá. Mas... E o World RPG Fest, qual é a data? Dia 12 e 13 de setembro. O World RPG Fest, eu não fui nesse último, que foi, acho que na PUC, que foi feita, né? Foi, desse ano vai ser no Clube do Bola. Nos anteriores, eu vou te falar que, cara, na falta aí do Internacional, era o evento. Não, eu estive lá esse ano que passou, lá na PUC, fizemos um desafio Covil do Dragão, que inclusive o Azeco estava no time dos campeões do desafio Covil da Dragonessa. O evento realmente veio para ser o evento de RPG do Brasil, assim, né? O Internacional tá... caminhando para ser um... Se a gente conseguir fazer tudo o que eu propus para Devir esse ano, seremos assim, faremos coisas fantásticas, incríveis, fenomenais, mas o ambiente, aquele ambiente caseiro, aquele ambiente de onde todo mundo se conhece, aquele evento que você ia para rever os amigos, que era o Internacional antigamente, né? Hoje em dia, esse ambiente de evento, ele é o World RPG Fest, né? Eu vou te falar, vou dar uma dica com o meu amigo Lucas, da Devir. Lucas, traz uns caras pra falar de quinta edição aí, velho. Quinta edição, cara, vão estar lançando o Pathfinder esse ano. Tem o Fed que teremos aqui conosco, o lead designer de Pathfinder esse ano. Vamos ver se ele consegue trazer a galera pra cá, né? Mas ele já tá confirmado, o convidado internacional ou não? Não, a gente não tem o convidado internacional confirmado ainda, mas a gente passa algumas sugestões pra ele sempre, né? Boa, mas cara, traz alguém de... traz alguém de quinta edição, cara, porque dá notícia. O Greg Bilsland veio no World RPG Fest, não vai vir no Internacional? Pô. Pois é, cara, a gente tenta trazer o Jason Bullman aí da Paz, vamos ver se a gente traz ele. Jason Bullman é show também, eu vi uma palestra dele na Gen Con, foi bem legal. Ele é fantástico, né, cara? Eles têm inclusive foi bem legal. E eu sou zero Pathfinder, mas eu fiz questão de ver a palestra do Jason Bullman lá na Gen Con. E a World RPG Fest, cara, o lance legal é que você passa um fim de semana em Curitiba, eu ia lá, um negócio que dá pra você levar a namorada, a mulher, se não quiser no evento ficar rodando lá, que meu, Curitiba é uma cidade super turística, dá pra pessoa fazer alguma coisa, e à noite você vai morrer no fundi ali, que fenomenal, cara. Evento muito bacana ali. Curitiba é uma cidade fantástica. Antigamente a gente tinha o Internacional aqui em São Paulo, na semana seguinte o Internacional acontecia lá em Curitiba, íamos todo ano fazer, né? Eu era fiscal de mesa, depois fui coordenador de staff, e eu sou apaixonado por Curitiba, cara, eu sou suspeito pra falar de lá. Show. Então, jabá mais do que feito, o cara jabá faz coisa pra caramba, foi 20 minutos de jabá, cara. Jabá mais longo da história do podcast. Ainda bem que a gente tá cobrando. O cara... então. Aquela metade da metade de tudo da Wizards. E você, Santi, o que você tá fazendo da vida? Cara, atualmente eu tô lendo uma dica que me passaram de um RPG indie muito interessante que se chama Don't Rest Your Head. Don't Rest Your Head! Fantástico! Legal, muito legal. Senós, você tá vivo ainda, meu velho? Tô vivo aqui. Eu tô ouvindo um podcast muito legal. Tava pensando essa ideia do Bruno aí de mestrar RPG profissionalmente, eu acho... Bem... sim, é só você se candidatar lá pra roleplayers, velho. Tô mandando meu currículo agora. Você já não aparece no nosso evento mesmo? No Internacional no passado tinham mestres convidados, não tinham... Eu costumo dizer que narrador que manda o currículo não serve. Só serve narrador que narra o currículo, cara. Tem que narrar o currículo na minha... Não, mas agora, Kobe, já fica aqui o nosso convite pra você juntar a galera da tua TV, trazer ela pra cá pra gente fazer uma coisa em conjunto ao vivo, hein? Cara, tá, eu vou levar o convite lá pro Azecos, vou levar o convite pro Gruntar, vou levar o convite pro Sergião. Vamos fazer sim, ué, por que não? Eu lembro do Internacional do ano passado, a área lá da roleplay estava legal, e tinha fora da roleplay, você acha que trouxeram alguns outros mestres de fora, mais antigos, né? Eu lembro que estava assim, tipo, mesa X de Star Wars com mestre Y. Exatamente, a gente fez uma lista de mestres convidados, mesas especiais, a gente vai experimentar de novo esse ano, vamos ter mais informações. Pô, não era caro não, cara. Quem sabe aí, eu vou mandar meu currículo pra ver se eu levanto um dinheirinho pra gente. Mesas do Gui vão fazer sucesso aí. RPGA ia se digladiar pra jogar na sua mesa. E Senós, e você, fora o clube que você tá rolando lá, o clube de RPG, o que mais você tá fazendo da vida, velho? Cara, tô estudando, tô tentando acumular novas skills na minha ficha pra você quer continuar abrindo, Senós? Eu tô tentando, exato, tem que abrir cada vez mais. E aguentar o que vier, porque senão pois você tá cliente. E agora tô acompanhando com muita atenção esses novos desdobramentos da Wizards of the Coast, novos materiais que tá lançando, e esse jeito bacana como ela tá revelando aos poucos o mundo de Forgotten. Né? É muito bacana você pensar que tem um mundo gigante, não tá aí à sua disposição, você tem que ir desbravando ele aos poucos. Eu quero ver um novo tema. O Kobe não quis contar, ele participa dessas reuniões. Relaxa, quando acabar a gravação ele conta. Ele vai falar, tem que falar. Que nem o Leandro, cara. O Leandro a gente aperta, mas o Leandro nunca fala nada. Cara. Eu tenho a minha. Eu faço votos de que o próximo tema seja extremamente influenciado por tudo que aconteceu na Tyranny of Dragons agora, né, cara? Os caras, eu já li algumas especulações como, tipo, Alice nos Países das Maravilhas, é uma coisa meio com Ravenloft, assim. Imagina que fantástico! Nossa, vamos ver, chorar se for Ravenloft de tanta felicidade, cara. Eu queria perguntar pro Senão. Senão você tá lendo do Não, Last eu, Red, o né? Santiago. Não, o Santiago. Santiago, você tá gostando do sistema do Fat Eu tô achando Hits? Interessante, cara. Tô gostando da ideia. É um indie muito famoso, hiper reconhecido. Né, agora, eu queria ver ele traduzido aqui pro Brasil porque eu acho que ia fazer sucesso. Você tá jogando. Indy pra mim é Indianápolis, cara. Fala uma besteira dessa, pelo amor de Deus, Gustavo. E você começou a jogar ali do Rest Your Head depois que você soube que o Silent Hill ia ser cancelado em homenagem a sua. Não, é que eu sempre acompanho um monte de notícia de RPG, né? Aí apareceu lá no Rede RPG a resenha e eu falei, pô, vamos comprar. Aí eu comprei. Aí eu comecei a ler. Aí eu gostei. É fantástico. Cara, ninguém entendeu a estratégia do Kojima. Ele falou que o Resident Hill ia ser o Silent Hill ia ser uma experiência de terror. E foi. Foi só falar que cancelaram e você viu a choradeira e o desespero pelas internet. Ninguém pega o Kojima. Ele está sempre dois passos à frente. Verdade. Ele bom, e o Guilherme, do Toro. Né? Vocês jogaram o Metal Gear? Joguei, eu sou hiper fã de Metal Gear. Eu parei no Metal Gear 2, né, cara? Eu só vi o filme. Eu joguei o Snake Eater também. Mentira, não parei no 2, mas joguei o Snake Eater também. Mas o 4 eu não joguei, o 5 eu não joguei, eu parei. As minhas franquias são outras. Eu sou fã de God of War, sou fã de Tomb Raider, sou fã do Skyrim, do Elder Scrolls. Ah, eu era fã do Elder Scrolls até que levei uma passada no jogo. Não posso deixar de citar meu eterno Diablo aqui, o melhor jogo do mundo. Por sinal, eu tenho esse na versão D&D pra jogar. Eu também, eu tenho todos os livros do Diablo, eu tenho. Um deles eu roubei do Hatz, inclusive, se não me engano. É, fala isso, cara, Hatz. Você já conseguiu vencer todas as vagas? O Hatz é que nem o Trazidor, ele é onipresente, velho. Eu tenho aqui as versões, todo mundo tem alguma coisa do Hatz. Eu tenho aqui umas versões do Senhor dos Anéis. Eu tenho estendidas. Aqui. Se não me engano, um dos livros de Diablo que eu tenho, o Diablo 2, para AD&D, eu roubei do Hatz, se não me engano. Bom, eu de minha parte eu tô meio parado, eu mestrei, cara, a parte da Horde of the Dragon Queen, que foi bem legal. E tô querendo. Eu comprei agora os livros para mestrar agora o Princess of the Apocalypse. Mas também vou jogar lá com o Cobb agora de quarta. Vai jogar nada. Agora que eu sei que você tem aventura, você vai ser intimado a narrar. Não, cara. Tem que jogar um pouquinho, bicho. Tá faltando narrador, cara. Você não vai ter vaga pra você jogar. Você vai ter que narrar, cara. Eu vou fazer pelo Meetup. Eu vou usar um fake do Facebook pra fazer pelo Meetup. Bot, né, Du? Mas eu quero mestrar a Princess. E tô me preparando pra voltar pra Gen Con, cara, que eu curti pra cacete o ano passado e dessa vez eu também quero ir. Vocês podiam tomar vergonha na cara e fazer uma cobertura da Gen Con pra gente então, acompanhar. Então, eu já falei várias vezes. O ano passado a gente fez um podcast ao vivo com o Anand. Falando do pegar o celular, gravar uns vídeos e tal, pra gente ver qual é que é. Mas, Cobb, sabe o que rola, cara? Na Gen Con, assim, é show. Você não quer trampar lá, você quer curtir. Esse que é o foda. O Hatz, cara, ele tava sem condição lá. Ele foi ano passado. O cara, quando viu assim, a quantidade de jogo que tinha pra comprar, te juro, ele tremia suave. Eu acho que ele tinha até um treco, cara. Tá brincando. Bom, ele trouxe uns 20 board games, cara. Ele no final tava achando o brasileiro pra trazer, pra ele não. Só que ele não abriu nenhum. Tipo, não cabia na mala dele. Cara, o Hatz, ele aparece com cada jogo obscuro aí, que é um negócio inacreditável. Metade não, ele comprou na Gen Con, ele comprou aquele... Tem um sistema que você é um pônei voador e você não usa dado, você lê folhas de chá, é um negócio assim. Eu já avisei o Hatz que o dia que ele morreu, eu vou lá pilhar o covil dele. Cara. Mas você vai encontrar nada, porque quem matou fui eu pra roubar tudo. Vamos fazer uma raid. Eu tô meio parado, tô voltando... Mas a Ludus está rolando. Continua, né? Rolando, e esse mês é dia 17, se eu não me engano. 17. Nessa eu não vou mestrar, na do próximo eu já entro com a Princess of the Apocalypse. Oh. Ou essa ou uma Expedition. Muito mais provavelmente, acho que é Expedition. Nessa eu vou mestrar e em sua homenagem eu vou mestrar Vampira Máscara. Puta, cara. Por isso que eu não vou. No que vocês precisarem de ajuda, precisarem contar, podem contar comigo lá, hein? Pô, mas quando você quiser, assim, a lista de mestres é sempre aberta, cara. Mas ali a gente vai dividir com você a mesma metade que você dividiu com a gente. Não, eu tô tranquilo. Eu vou pegar ali, eu vou fazer minha parte, toda a minha comissão pode ficar pra Ludus mesmo. Mas uma das atribuições que nós vamos ter como narradores, como coordenadores locais, é visitar as lojas da nossa cidade. Então vocês vão acabar me vendo por lá mais cedo ou mais tarde. Fechou. Então, pô, queria agradecer a vocês esse meu retorno, espero que também dure, né? A gente acha que agora pegou uma sequência legal dos podcasts e a ideia é seguir, né, sempre, Sente? Se tudo der certo, essa terça-feira já Tô querendo gravar com o senhor Mr. Pop pra fazer o especial que vem daí da Redbox. Oh, mandei um abraço, meu, pro seu Antônio Sá. Faz tempo que eu tô querendo gravar e o cara só consegue gravar de terça-feira. Eu vou fazer um esforço essa terça pra gravar. É que o Mr. Pop ficou rico agora com RPG, cara. Ele da editora Redbox também. Mandei um abraço pra todo mundo de lá, que são parceiraços da Roleplay. Ó, quem acha que não pode viver de RPG é só ver o Cobb, que tá ricado. Pop. Rico. Completamente rico de saúde, rico de alegria, rico de felicidade. De amizades. A ponto do Senosa querer mandar o currículo. Mas o Senosa quer dar o currículo dele pra qualquer um. É. Eu, caso, se a proposta for boa, é nóis. O Senosa, ele quer arranjar uma boa desculpa pra esposa dele e falar, tô indo trabalhar. Porque daí não tem desculpa, cara. É, isso aí, eu já fui casado, eu sei, falar, ó... Eu não tô indo mestrar de brincar, tô indo trabalhar. Exato. Você imagina? Aqui é muito sincero. Se voltar com dinheiro, ninguém pergunta nada. Ninguém pergunta nada, é isso aí. Você imagina quanto tempo eu demorei pra conseguir convencer minha mulher que na sexta-feira de feriado, às 1h30 da manhã, eu tava aqui gritando no quarto ao lado pra fazer. E tudo isso era trabalho, né? Bem-vindo ao mundo de casado, cara. Graças a Deus, eu tô livre. Quando você tiver filho, sua mulher não vai ligar mais nada pra isso. Pode ficar tranquilo. Vai poder ficar gritando até 1h30 da manhã quando você quiser. É só sossegar, né? Porque ele vai gritar do lado. Vai gritar do lado. Mas é isso, galera. Quero agradecer aí e. Bom, seguimos aí, né? Próximo aí, o próximo podcast deve ser do com da Redbox. Da Redbox. E a gente segue. Muito obrigado pela participação, pelo convite aí de participação. Fiquei muito honrado de participar dessa iniciativa épica que é a RPG Arautos aí, hein? Obrigado a você, Fábio. É muito legal ver como é que o hobby tá amadurecendo ao ponto de que você tem gente que está disposta a pagar por ter uma experiência bacana na mesa. O Rob tá vivo, não morreu, não. É isso aí. Então, um abraço. E se morrer, a gente ressuscita. A gente raise dead nele. Tem um desejo aí, né? Isso aí. Um abraço e até a próxima. Até!